e nos seus cuidas é o Senhor. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Uma distribuição Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A parábola das 10 virgens. Versão brasileira. Maranata. A segunda vinda de Jesus Cristo será um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. As profecias das Sagradas Escrituras estão se cumprindo rapidamente. E tudo indica que nós estamos vivendo nos momentos finais da história deste mundo. E como cristãos, devemos estar sempre preparados, porque Jesus vai voltar a qualquer momento. E nós não sabemos nem o dia, e nem a hora. Tudo será muito rápido, num piscar de olhos. Como um relâmpago que sai do Oriente e desaparece no Ocidente, assim também será a vinda de Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Ontem eu fui a um trabalho de evangelismo na minha igreja e foi tremendo. Muitas almas foram alcançadas para o Senhor. Que bênção, hein? Eu também tenho buscado fazer muito a vontade de Deus. É, realmente é muito bom fazer a obra de Deus e ainda por cima ser usada para exaltar o seu santo nome. Que bom saber que vocês têm buscado a face de Deus. Eu também tenho procurado estar em sua presença e ser usada por Ele para abençoar outras vidas. Graças a Deus, estamos buscando agradar a Ele a cada dia, mas fico triste em saber que existem pessoas que têm se afastado de Deus, pessoas que eram bênçãos dentro da igreja e desistiram de continuar na caminhada e que vivem neste mundo e nem sequer procuram conhecer e aceitar o Senhor Jesus. a primeira classe de pessoas é representada pelas virgens prudentes. Ali estamos vendo as virgens prudentes, que representam aquelas pessoas que procuram fazer a vontade de Deus em cada momento de suas vidas, que estão sempre em comunhão com Deus através de sua santa palavra. As lâmpadas acesas significam a luz da presença do Espírito Santo nos corações daqueles que amam a Deus e ao próximo. Jesus disse para os seus discípulos que nós devemos ser a luz do mundo e que através dos nossos gestos, palavras, atos e ações, devemos mostrar ao mundo que somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Cada cristão deve refletir em sua vida a maravilhosa luz da promessa do Espírito Santo nos corações. Cada cristão deve ser uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo através do seu exemplo e do seu modo de viver, através de sua conduta e de sua vida consagrada nas mãos de Deus. A segunda classe de pessoas que existem no mundo é representada pelas virgens loucas. Vejam, lá se aproximam as virgens loucas. E aí, foi ao culto ou na festa ontem? Fui à festa, é claro. Foi muito divertido. Conheci aquele rapaz que havia falado para vocês. Eu estou gostando dele, mas ele não quer nada sério, só quer saber de ficar. É claro que ele não vai querer nada sério. Você conheceu ele em uma festa mundana. Mas para falar a verdade, eu também desisti de esperar namorado na igreja. Esse negócio de orar e esperar em Deus não é comigo. Por falar em igreja, faz tempo que eu não vou ao culto e também não quero me comprometer com as coisas de Deus, pois tenho estado muito ocupada com outras coisas. Eu quero mesmo é curtir a vida, sou muito nova ainda. Vocês estão certíssimas. Eu também não quero saber de igreja. Ainda sou nova e eu quero aproveitar o melhor da vida também. Além do mais, Jesus está em nossos corações. Ali estamos vendo as cinco virgens loucas que representam aquelas pessoas que receberam e conheceram a verdade, mas que agora vivem afastadas de Deus. Elas representam aquelas pessoas que abandonam os caminhos de Deus e vivem apegadas às coisas deste mundo. As virgens loucas estão sempre desprevenidas, com as lâmpadas apagadas ou quase se apagando, significando aquelas pessoas que não aceitam a proposta da luz do Espírito Santo em suas vidas. Aquelas lâmpadas apagadas significam uma vida sem Cristo, vidas vazias e sem esperança, vagueando na escuridão das trevas deste mundo. Devemos entender que a vida é um precioso dom de Deus, e que nossa vida só tem sentido quando Cristo está presente em nosso coração. Uma vida sem Cristo é uma vida vazia e sem sentido. Quantas pessoas estão vivendo igual a essas virgens loucas, que estão preocupadas somente com as coisas deste mundo, que não sabem compartilhar com o próximo, principalmente os mais humildes e necessitados? Dizem as Sagradas Escrituras que, no dia do juízo, nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos neste mundo. Cada um vai prestar contas de si mesmo perante o tribunal de Cristo. E por esta razão nós devemos nos preparar para aquele grandioso dia, para que, quando Jesus voltar, não nos encontre desprevenidos. O noivo está chegando. Façam fila para o casamento. O noivo está chegando. Façam fila para o casamento. O noivo está chegando. Façam fila para o casamento. O noivo está chegando. Façam fila para o casamento. O noivo está chegando. Façam fila para o casamento. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não nos preparamos para a chegada do noivo, porque estávamos muito ocupados com os prazeres do mundo. Oh, meu Deus! Não, pois de certo não chegaria o Senhor para nós e para vós? Ide antes ao que o vedem e comprai-o para vós? Nós nos preparamos e entregamos tudo o que tínhamos nas mãos do Senhor. Entregamos as nossas vidas, que é o bem mais precioso para Jesus. Vinde, benditas de meu Pai, o fogo que acende as vossas lâmpadas é o sinal da presença do Espírito Santo em vossos corações. Vós viveste de acordo com a vontade de Deus. Vós dedicaste as vossas vidas para o reino do Pai. Vós fostes exemplos vivos de santidade, dedicação e de vidas consagradas para Deus. Vós não medistes distância e nem sacrifício para ajudar o próximo. E como recompensa a vossa fé, eu vos darei o reino dos céus. Tomai posse no meu reino, agora e por toda a eternidade. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu vos dei tantas oportunidades, mas vós não soubestes viver de acordo com a minha vontade. Vós entregaste as vossas vidas aos prazeres do mundo. Eu vos dei a Bíblia Sagrada para vos guiardes pelo caminho da verdade. Mas rejeitastes a minha santa palavra e preferistes o caminho das trevas. Eu vos enviei meus servos para levar a minha mensagem, mas vós nunca aceitaste. Eu estava sempre esperando por vós, mas vós nunca voltaste para mim. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ha ha ha! E você, está preparado para quando o noivo voltar? Você já comprou a sua lâmpada? E você que comprou, ao comprá-la, entregou tudo o que tinha ao vendedor? Ou seja, entregou totalmente a sua vida? Devemos buscar a presença daquele que ressuscitou dentre os mortos, não esquecendo de suas palavras. De acordo com Mateus capítulo 16, versículo 25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por minha causa achá-la. A salvação é para todos. Não guarde a salvação para si. Produza, dê bons frutos para que o vosso fruto permaneça. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus neste exato momento e viva uma vida de santidade na presença do noivo amado. Busque constantemente a presença de Jesus para que a lâmpada de Deus, que é o Espírito Santo, se mantenha acesa em sua vida. Orai e vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Participantes: Josiele de Souza, Janara Rodrigues, Júlio Gabriel, Ludmila dos Santos, Maria Mendes, Helenice Santos, Samuel dos Santos, Ubiratã Rodrigues, Jacira Albuquerque, obrigado a todos.